Admoesto-te, irmãos, a orar com deprecações, a Deus clamar por todos os homens em unidade, reis e eminentes em sinceridade. Ó Senhor, nosso Salvador, queremos a verdade em amor, erguendo as mãos sem contenda, em ti encontramos a nossa fé. Um só mediador, Cristo é. Deus se fez homem, por nós Ele é. Na redenção, a vida nos traz salvação e paz, em teu olhar faz. Erguendo as mãos sem contenda, em ti encontramos a nossa fé. Mulheres em santidade, com boas obras a brilhar, em silêncio e sujeição, servindo com coração. Acústic Tour, queremos a verdade em amor.